Introdução Workshop 601. Sistemas da Fundação ligados pela quarta semana. Alimentados com mel. Tempo prometido. Mudança em breve. Alma e alma da fisicalidade da Terra criam um novo tempo. Vulcões. Fim da pobreza. Genocídio. Amarrados ao corpo. Muitos de nós temos nos perguntado quando a paz e a mudança finalmente chegarão ao nosso mundo, que parece piorar a cada dia. Neste workshop, o Sr. Cash revela com mais detalhes como a paz virá e que há indicadores claros de que o processo de mudança já começou para todo o planeta. Vamos começar por compreender qual é exatamente o nosso problema e por que estamos na situação atual. Podemos pensar que estamos decidindo conscientemente matar, o que pode ser o caso de certas pessoas que começam a gostar de matar e isso se torna parte da personalidade delas. Mas, na maioria das vezes, essa é uma condição de como este planeta foi formado. Por alguma razão e pela interação dos campos magnéticos e gravitacionais, quando o planeta foi criado, a Mãe Terra não tinha energia suficiente para alimentar todos os seus filhos. Isso inclui não apenas o homem, mas todos os animais, insetos, peixes e seres vivos neste planeta. Quando sentimos que não tínhamos energia suficiente, então desenvolvemos um medo pela sobrevivência, e começamos a matar outros seres e comê-los, convertendo a energia deles através do nosso sistema digestivo para compensar o que não recebíamos. De certa forma, poderíamos dizer que não foi nossa culpa, o que é verdade. Mas se ficarmos nesse nível, teremos que esperar que alguém nos ajude. E os mensageiros estão aqui e estão nos ensinando como resolver os nossos próprios problemas. Agora que sabemos que o problema é a falta de energia, há muitas maneiras de resolver isso. Uma das maneiras de elevar nossa alma foi através da mudança da posição dos nossos pulmões e da respiração. O Sr. Cash disse que quando nos ensinou esse método, não aplicamos, então agora ele vai se concentrar mais no avanço da ciência e da tecnologia que tem sido direção geral desde que ele começou a ensinar algumas décadas. Já tivemos um ensinamento sobre o tempo que consiste no tempo físico baseado na força do lugar, posição e posse e o tempo da alma que é na emoção, intelecto e iluminação. Não só os humanos têm uma alma que chamamos de alma do homem e alma da fisicalidade, mas o planeta também tem. Todos os seres vivos com almas compõem a alma da fisicalidade do planeta. Bom, aqui tente não se deixar abater por todos os diferentes conceitos. Temos estudado isso há anos, pouco a pouco, e agora estamos juntando tudo para entender como vamos fazer a mudança. O problema tem sido que a alma da fisicalidade da Mãe Terra não tem tido energia suficiente para cuidar adequadamente de seus filhos. Uma das maneiras de compensar a falta de energia foi espalhando gás nas águas como nos oceanos do planeta. Mas isso levaria muito tempo, então o Sr. Cash introduziu materiais de raios cósmicos, que são plasmas de ordem superior, e é aí que estamos hoje. Os materiais de raios cósmicos foram enviados ao redor do globo, criando uma rede de campos de plasma, e como todos foram feitos com amor e cuidado, a partir dos mesmos materiais do mesmo lugar, seus campos estão conectados. Estamos criando uma rede de energia muito poderosa ao redor do globo, que é uma força para a mudança. Os ensinamentos em si também estão elevando a alma através do intelecto e da iluminação. A razão pela qual leva tempo para criar a paz é porque é preciso passar pelo mesmo processo de criação pelo qual tudo mais na criação passa. Fomos ensinados que dois campos interagem e, quando encontram um equilíbrio entre si, criam uma terceira entidade ou um filho. De certa forma, estamos fazendo a mesma coisa com o planeta. Ao aumentar a força dos campos, estamos mudando a energia da alma e a alma da fisicalidade do planeta e elas estão interagindo para criar um novo plasma de si mesmas. E quando alcançarem um equilíbrio, elas criarão um novo tempo para o planeta e todos os seres vivos nele. É a mesma coisa que acontece quando um nêutron recebe energia e se divide, e chamamos isso de meia-vida. Também chamamos de meia-vida, ou morte, quando a alma do homem se separa da alma da fisicalidade. Não é realmente uma morte, mas o início de um novo ciclo. Pode ser difícil para nós compreendermos isso, porque só conhecemos a fisicalidade e temos medo de chegar a essa meia-vida e iniciar um novo ciclo porque não sabemos sobre a alma e que ela é, na verdade, parte do resto da criação e não separada como sentimos. Quando a meia-vida da alma deste planeta é alcançada, é o que os livros sagrados chamam de o dia prometido ou o tempo prometido de leite e mel, quando receberemos energia suficiente e não teremos mais que matar e sofrer. Todas as diferentes coisas necessárias para que isso aconteça estão sendo reunidas, preparadas e elaboradas. Isso acontecerá muito em breve. Acontecerá durante a nossa vida. Mas mesmo que morramos por algum motivo, ainda receberemos a iluminação se permanecermos energeticamente conectados a este planeta. O Sr. Cash disse que não é apenas porque ele está dizendo isso, mas porque há sinais e indicadores que mostram que o planeta está se movendo nessa direção. Eu entendi que alguns desses indicadores são quando os animais mudam suas direções e hábitos de migração. Os seres humanos também começarão a mudar seu comportamento. Mas ele enfatizou mais as erupções vulcânicas, dizendo que são energias internas sendo liberadas de dentro e que elas são uma espécie de liberação de emoções e respiração do planeta. Em geral, as erupções vulcânicas podem ser um sinal de que uma mudança está chegando. Algumas profecias também previram que no fim do mundo, entre aspas, haverá muitos desastres naturais e erupções vulcânicas. O tempo prometido aqui não é o fim do mundo, mas sim um novo começo e um novo ciclo de vida, conforme entendido pelo conhecimento da criação. Uma compreensão mais objetiva da situação atual é que o homem não está feliz com o planeta e o planeta não está feliz com seus cidadãos. Tudo isso aconteceu devido às condições de sua criação. E agora, com a ajuda dos seres superiores com mais conhecimento de ciência e tecnologia avançadas, essas condições estão sendo corrigidas. Quando um novo tempo for criado, o planeta será capaz de alimentar todos os seus cidadãos e não haverá mais morte. Quando a mudança chegar, toda a criação neste planeta será iluminada ao mesmo tempo, incluindo humanos, animais e todas as outras criaturas que têm uma alma. Houve também nesse workshop uma dica de que a alma deste planeta tem o poder de mudar isso, se quiser. Ela pode adicionar energia à alma do homem, e como todas as almas do planeta compõem coletivamente a alma da fisicalidade do planeta, isso traria elevação para todo o planeta. Isso pode acontecer amanhã ou daqui a 10 anos. Há muitas energias sendo reunidas para essa elevação, e é por isso que ele disse que leva tempo para reunir tudo, e isso está sendo feito. É como esperar nossos entes queridos saindo do avião. Sabemos que eles estão chegando, é apenas uma questão de tudo se encaixar no lugar certo e se completar. Há algo nisso aqui que pode nos parecer estranho. Será que a alma da fisicalidade da Terra gosta desse jogo de fazer seus cidadãos lutarem para sobreviver, matando e sofrendo? Há também a alegria de realizar algo que era quase impossível de fazer, e isso só pode acontecer quando alguém se sente impotente e precisa desenvolver seu próprio poder interior. Isso é uma aventura. Talvez isso ainda seja possível, mas não precisamos dessa forma extrema de sofrimento que temos agora aqui neste planeta. Mas se estudarmos isso cuidadosamente, descobrimos que tudo se baseia em ideias, gostos e desgostos e em nosso condicionamento. Não podemos encontrar a felicidade sem ter que destruir os outros? Essas são as mudanças que estão por vir, e todos nós temos que entender e encontrar uma maneira de construir uma nova vida a partir delas. Será que a mudança virá de repente, por exemplo, no meio de uma frase de ódio, ela de repente se transformará em amor? Ou talvez, à medida que gradualmente acumulamos energia até o ponto de virada, a maioria de nós já terá mudado nossas vidas. O workshop de hoje nos deu um grande incentivo para continuar avançando e trabalhando para trazer a mudança. Como podemos acelerar o processo? Essa é uma grande parte do ensinamento de hoje. Esta é a quarta semana em que os sistemas estão transmitindo campos para os buscadores de conhecimento que ouvem ao vivo o workshop de buscadores de conhecimento de quinta-feira. O Sr. Cash estava testando algo muito específico hoje. Primeiro ele começou a nos alimentar com mel 15 minutos antes de vermos a imagem do mel na tela e depois de mais 15 minutos ele explicou qual era o processo. Há diferentes significados para diferentes partes. A primeira é receber os campos. Então o buscador de conhecimento pode ter tido um pensamento ou provado o mel quando os sistemas estavam transmitindo os campos. Ninguém sabia disso. Então, do nada, a pessoa se conecta ao mel. Quando a imagem apareceu na tela, nosso sentido da visão foi usado para transmitir a energia do mel. E, finalmente, com a explicação, usamos nosso intelecto e conhecimento para receber o mel. Podemos até dizer a nós mesmos, Eu sei que a energia do mel está sendo transmitida para mim, então vou tentar me abrir e recebê-lo. Às vezes, isso é suficiente para abrir a porta. O nosso feedback detalhado é importante para ajudá-los a avançar na tecnologia, para que possamos alimentar todas as almas sem que elas saibam. Esse foi o mesmo processo usado para alimentar os palestinos antes, mas desde então houve grandes avanços na tecnologia. Infelizmente, ainda estamos usando o sistema de comunicação do estado da matéria, e isso está interferindo na transferência do campo. Esperamos poder usar satélites de nível de plasma para transmitir diretamente os campos. Isso será uma transferência de energia de plasma puro. Então todas as criaturas receberão os campos completos que precisam para sobreviver. Depois do mel, ele fez o mesmo processo com a lavanda e finalmente com o suco de laranja. O mel para o estado sólido, a lavanda para o olfato e o suco de laranja para o estado líquido. Antes de mostrar a foto do suco de laranja, ele pediu às pessoas que tentassem sentir o que era. Uma buscadora de conhecimento disse que sentiu e provou laranjas. E após 15 minutos a foto foi mostrada e ela estava certa. O objetivo desse teste ao vivo era mostrar a nós humanos que podemos nos alimentar dos campos, parar de matar e mudar nosso planeta. Desenvolvemos a tecnologia suficiente para que possamos iniciar o processo agora, se nós humanos quisermos. Os buscadores de conhecimento são cobaias para aperfeiçoar o processo e criar aquela faísca para acender o fogo da mudança em todo o planeta. Ele disse que, na verdade, há centenas de milhares de pessoas ouvindo os ensinamentos. Temos mais poder do que jamais imaginamos. Mas ainda assim, a questão é, vamos usá-lo e começar a espalhar a mudança? Nesse processo equilibraremos as emoções da alma da fisicalidade da alma do homem e obteremos a iluminação. Ele disse que muitos de nós, buscadores de conhecimento, já nos tornamos parte disso sem saber. Eu acho que isso significa que nossas almas nos recrutaram para nos tornarmos almas satélites e automaticamente nos tornamos transmissores da energia. Mas como a alma da fisicalidade e a fisicalidade não sabem disso, dizemos que não temos consciência disso. Para nos atrair ainda mais, o Sr. Cash passou muito tempo falando sobre os benefícios de criar a meia-vida para a alma deste planeta. Afinal, ele é um físico nuclear e é basicamente o mesmo processo de iniciar a meia-vida do material nuclear. A diferença é que vamos adicionar energia de plasma através dos raios cósmicos e das nossas emoções, e não a energia do estado da matéria que pode se tornar destrutiva. Iniciaremos a meia-vida do planeta de várias maneiras e daremos início à Era de Ouro. Guerra, fome, pobreza, doenças e todos os sofrimentos incontáveis da vida humana se transformarão em amor, cuidado e compartilhamento com todas as criaturas do planeta, não apenas com os humanos. Todos os seres se iluminarão ao mesmo tempo e começaremos nossa vida em prosperidade, sem medo e sem preocupação em como sobreviver. Em breve, ele nos mostrará como satisfazer a fome do homem por riqueza. Dessa forma, nenhuma nação destruirá outras nações para roubar o seu ouro. Com isso, podemos mudar as emoções do homem. Todos os diferentes alimentos e sabores serão mantidos nos santuários internos da Fundação Cash e serão acessíveis a todos por meio de aplicativos de celular. A moeda Cash ajudará a criar essas condições e será respaldada pelo ouro, mas ouro como energia. Isso não são sonhos como em fantasias. E hoje os buscadores de conhecimento de todo o mundo são os primeiros humanos a criar essa nova realidade, experimentando isso diretamente. A próxima coisa a se pensar é o quanto podemos acelerar isso. É bastante normal quando comemos nossa comida não pensarmos que estamos matando outro ser como nós, especialmente quando comemos arroz e vegetais. Quando comemos carne, é um pouco mais difícil, mas conseguimos ignorar totalmente esses sentimentos. Caso contrário, não seríamos capazes de comer. Para chegarmos ao ponto de aceitar os campos, temos que entender que todas as formas de alimentação estão matando outra entidade. A outra parte de comer alimentos é que isso encurta a nossa vida, porque as energias que estamos comendo não combinam com as nossas. Isso do ponto de vista científico, mas não está claro aqui exatamente como funciona. Talvez quando as energias não combinam, elas criam desarmonias nos fluxos de energias e de alguma forma isso altera as células e dá origem a certas doenças. De certa forma, a comida se torna um veneno para nós e encurta nossa vida. embora o suicídio seja proibido, não consideramos isso dessa forma, porque não temos o conhecimento para compreender isso. Mas há algo a considerar, e é: por que as pessoas que dizem ter visto alienígenas relatam que eles não têm boca e corpos tão magros que não têm estômago e intestinos? E eles vivem por milhões de anos. Na segunda metade do ensinamento, o Sr. Keshe falou muito sobre a atual situação política em todo o mundo e como ele está trabalhando muito para proteger o Irã. É difícil trazer a paz por causa da ganância do homem, mas ainda estamos vendo algumas mudanças. Por exemplo, o novo jovem presidente africano de Burkina Faso capturou 40 caminhões de armas. Ele derreteu 5 milhões de balas e transformou elas em sinos para escolas, simbolizando a transformação de ferramentas de guerra em ferramentas de paz. Perguntaram ao Sr. Keshe se o trabalho que estamos fazendo através da Fundação Keshe é a causa de alguma das mudanças que vemos. Ele indicou que com os materiais de raios cósmicos que enviamos ao redor do mundo, estamos criando uma poderosa rede de campos que se estendem ao redor do globo e estão aumentando os campos nos movendo na direção da paz mundial. E como é plasmático, a energia se transfere para todos os outros que também são plasmas. A Fundação Keshe pode ter iniciado o processo da paz, mas também há outros que estão se juntando a nós nesse desejo e aumentando a força do campo. Temos que ser maduros e ser capazes de enfrentar tudo o que tivermos que passar, não importa o quão difícil possa se tornar, mas que definitivamente veremos a paz em nossa vida e ela virá através da ciência e da tecnologia. O Sr. Keshe usou o exemplo da Segunda Guerra Mundial quando executamos alguns líderes alemães responsáveis pela guerra, mas depois celebramos os pilotos que lançaram a bomba sobre Hiroshima. Isso significa que a humanidade não compreendeu as verdadeiras causas da guerra e os vencedores escreveram a história para pavimentar o caminho para a própria ascensão deles ao poder e eles não estavam interessados na paz. Nós recriamos os mesmos problemas hoje, mas de uma forma pior. Então ele colocou a responsabilidade sobre a nação iraniana de levar aos tribunais aqueles que planejaram e bombardearam os centros nucleares iranianos, o que poderia ter resultado em centenas de milhares de mortos. Os autores sabiam que era ilegal e considerado um ato de genocídio sob a decisão da ONU. Eles precisam ser levados ao tribunal para que o mundo compreenda a verdadeira intenção dos diferentes líderes e não o que está sendo retratado na mídia. Sua orquestra deseja saúde para alguns líderes mundiais e às vezes que outros líderes mundiais não estivessem lá, porque eles nos impedem de alcançar a paz. Ele também pediu aos buscadores de conhecimento que rezassem pela alma do Ayatollah Khamenei para que ele compreenda e aceite a proposta do Irã vender materiais nucleares. Este é um pequeno passo importante para a paz, que ajudará a acabar com o sofrimento diário de 80 milhões de iranianos, mas também porque o Ocidente usa a desculpa de que o Irã está tentando fabricar uma bomba nuclear, o que não há provas, para justificar seus próprios atos de agressão. Resolver essa questão permitiria o próximo passo nas negociações para a liberação da tecnologia do plasma. Uma buscadora de conhecimento disse que acredita que o Sr. Keshe pode parar qualquer arma fabricada neste planeta. Então, por que ele permite que os israelenses cometam tanto genocídio? O Sr. Keshe já respondeu essa pergunta muitas vezes antes. E é porque o homem tem que aprender, e isso faz parte do seu processo de aprendizagem e mudança. Todas as raças, em algum momento da história, cometeram assassinatos em massa. Quando ele disse que não será a última vez, o que isso significa? Eu pensei que íamos acabar com todas as guerras e com o comportamento animal. Ele disse que temos que entender o significado mais profundo por trás e não apenas as palavras em si. Claramente, o homem ainda não está pronto. Mas isso não significa que não possamos começar a mudança agora. Há muitas coisas a entender e ele fala em diferentes níveis ao mesmo tempo aqui. Cabe a nós tentar entender de acordo com nossa inteligência. Talvez ninguém saiba a duração do período de transição. Isso depende de como as condições surgirem. Então ele disse que todos os seres mudarão ao mesmo tempo. Há muito a compreender e não devemos desanimar, mas sim direcionar nossa atenção para conhecer nossa própria alma e energia e começar a viver nessa dimensão. Então, o que está acontecendo na fisicalidade é menos importante e podemos nos tornar um instrumento de serviço à criação e isso nos trará mudança imediatamente. Quando as pessoas se sentem impotentes diante de uma situação, elas dizem: apenas reze por ajuda. Quando o Sr. Keshe nos pede para rezar pelos líderes mundiais, não é esse tipo de reza em que se é uma vítima. Em vez disso, é uma transferência de energia. Usamos nossos pensamentos e emoções para concentrar energia e transferi-la para onde ela é necessária. Houve uma pergunta sobre como permanecer lúcido e no controle durante a transmutação. A resposta foi dada de uma forma a ampliar o nosso conhecimento. Em primeiro lugar, devemos entender que a alma do homem tem uma vida e existência totalmente separadas da alma da fisicalidade e da fisicalidade. Ela tem seus próprios amigos e faz o que quer, e a fisicalidade não será capaz de compreender isso. É por isso que às vezes ficamos surpresos com os tipos de sonhos que temos, nos quais vamos a lugares sobre os quais não sabemos nada sobre isso. Alguns dos campos simplesmente passaram pelo aparato visual no cérebro e obtivemos assim algumas imagens, mas não as compreendemos. Por exemplo, se sempre sonhamos com mexicanos, isso pode significar que nossa alma passou por essa raça ou tem fortes conexões com ela. A alma da fisicalidade mantém a alma do homem sob rédea curta e pode chamá-la de volta ao corpo sempre que quiser. Por exemplo, se sua esposa estiver dormindo em seu braço, a alma da fisicalidade dará um chute na alma do homem para que ela volte e mova o corpo. Então ela pode sair depois novamente. Portanto, não se trata de estar lúcido e no controle, mas sim de compreender o quadro geral de como a alma do homem e a alma da fisicalidade interagem e funcionam e quais são as responsabilidades que elas têm uma com a outra. Quando o Sr. Cash era criança, ele costumava praticar viajar com a alma e deixar o que poderia fazer. Na primeira vez ele disse que foi assustador ver seu corpo ali, mas depois se acostumou e pôde fazer todo tipo de coisa com isso. Também é necessário um certo nível de desapego da vida física e controle sobre as emoções, e então podemos fazer mais com a alma. Estamos amarrados à alma do homem através dos campos magnéticos, e isso é a essência da nossa vida. Se somos capazes de deixar o corpo, significa que a alma já tem um propósito e pode cumpri-lo. O domínio é uma coisa diferente, e vem através da prática de deixar o corpo e fazer coisas, mas há sempre aquela corda invisível que nos mantém ligados à alma da fisicalidade e ao corpo. Outros tópicos desse workshop. Não é fácil trazer a mudança. Muitos de vocês sofreram e muitos de nós sofreremos para ver essa mudança. Não será fácil porque a ganância é muito maior do que a paz do homem. Estamos no caminho certo para trazer essa mudança. Nenhuma criança deveria nascer na pobreza e ninguém deveria morrer de pobreza. Cada criança será a responsabilidade de toda a humanidade. Em breve explicaremos o caminho que seguiremos para alcançar isso, porque temos a tecnologia para mudar e tornar isso realidade. O Conselho Universal, através da força de suas almas, pode tomar uma decisão pela paz mundial, e se for feita com sinceridade por eles, ela será alcançada. Obrigado por ouvir. Índice rápido do Workshop 601. A humanidade ainda tem essa chance de aprender e educar-se para trazer a paz. Muitos buscadores de conhecimento perguntaram ao Sr. Cash: quando virá a paz mundial e por que ainda não a alcançamos? A verdade é que criar a paz mundial é exatamente como quando a alma do homem e a alma da fisicalidade criam a alma de uma criança e elas têm que criar o tempo para fazer isso. Muitas coisas precisam ser organizadas e se encaixar para criar esse tempo. A humanidade como um todo precisa aprender a se tornar pacífica, assim como todos os animais. De certa forma, ambos precisam aceitar a paz e ser iluminados ao mesmo tempo. A alma do planeta Terra, que é o que cria a vida neste planeta, precisa se sintonizar com esse tempo para que isso seja feito. Não somos nós que decidimos esse tempo. É como quando elevamos nossa alma através do uso de diferentes tipos de métodos de respiração e como o tempo vem quando aumentamos nossos campos no momento da morte ou na separação da alma do homem e da alma da fisicalidade. Isso vem como uma coleção dos campos do planeta e de tudo mais que se sintonizou com isso para trazer isso para o tempo. Devemos entender que a erupção vulcânica na Terra é como a maneira como o homem respira, a raiva que temos e a mudança de ritmo. É como o que vem de dentro de nós, que nos afeta e afeta esse tempo. Devemos pensar na erupção vulcânica como energias adicionais que são liberadas e nos iluminam. Veremos erupções massivas no tempo que se aproxima, porque a Terra entrará em outro ciclo e precisa criar energias da mesma forma que usamos nossa respiração para criar energias e mudar as coisas. Isso faz parte do mesmo processo. Somos parte dessa energia e elevação que coletivamente cria esse tempo. O tempo está próximo? O homem está pronto para a mudança? Estamos no processo de reunir muitas coisas em termos do comportamento do homem e da energia que ele libera. O planeta também tem coisas pelas quais o homem precisa passar para que essa mudança aconteça. Nós criamos o tempo para nós mesmos, mas o planeta também tem seu próprio tempo. O tempo do planeta tem que corresponder ao comportamento do homem, alma da fisicalidade, alma coletiva da humanidade, árvores, arbustos, plantas e de todos os animais. Coletivamente, todos eles são a alma da fisicalidade da alma da Terra que está no centro dela. Quando esses dois tempos estão em sintonia e a força do tempo é suficiente para elevar o homem, então cabe a ele subir ou cair para o próximo desafio. A criação desse tempo é muito importante e todos nós vamos sentir isso coletivamente quando isso acontecer. É como esperar no portão para que seus entes queridos saiam do avião. Você sabe que eles estão lá e é apenas uma questão de tempo até que eles apareçam. A humanidade está nesse momento agora. Todas as indicações para isso estão aqui e a elevação da alma do homem trará uma mudança para a vida deste planeta. Isso criará um novo ciclo da alma da fisicalidade do planeta e para todas as coisas criadas. É o equilíbrio entre a alma do planeta que está no centro do planeta e dita a maior parte do nosso comportamento que levará a um novo ciclo de sabedoria. Isso acontecerá quando o prometido vier, mas o prometido somos nós mesmos. Isso acontecerá quando estivermos maduros para compreender o ciclo da vida e quando pararmos com todas as matanças e tudo mais. Sempre olhamos para as almas individuais como nossa alma, a alma do gato e a alma do cachorro, mas coletivamente, todas as nossas almas compõem a alma da fisicalidade deste planeta. Como foi dito, até mesmo a pedra tem uma alma, e coletivamente estamos em sintonia e em equilíbrio com a alma deste planeta. As erupções vulcânicas vêm de energias dentro do planeta. Elas são os campos gravitacionais e tudo mais que é emitido por todas as almas. Também pode mudar a dimensão e a força das almas quando esse tempo coincide com a alma total de todas as coisas criadas neste planeta. O tempo do prometido, ou o tempo prometido, é quando coletivamente eles criam a força do campo do lugar, posição e posse. Este é o tempo em que temos a emoção que muda a alma do homem. A alma da fisicalidade do homem trará essa elevação da alma que inclui a compreensão e a iluminação de todos os seres neste planeta. Este é o tempo prometido em que um novo ciclo começa. Não é o fim do mundo ou o dia do juízo final para o paraíso e o inferno e tudo isso. Em vez disso, é quando todos nós amadurecemos coletivamente ao mesmo tempo e coletivamente não mataremos nem destruiremos e todos viveremos de acordo com o ethos de Mitra. E também viveremos de acordo com o ethos do Criador, que é amar e dar. Em breve a humanidade alcançará esse ponto de compreensão e passaremos por esse ciclo. Esse tempo prometido chegou agora. Quando respiramos mais profundamente, mudamos a posição dos nossos pulmões, podemos receber mais energias ao nível da alma do homem e da alma da fisicalidade, e ao equilibrá-las, podemos transmutar ou o que quer que seja. O mesmo acontece na estrutura da alma da fisicalidade deste planeta. Através de erupções vulcânicas, muda a estrutura interna da alma e da alma da fisicalidade deste planeta. É como se desse a luz a uma nova criança. Essas erupções equilibram as duas e sintonizam os dois tempos do planeta. Quando estiver em equilíbrio, será o tempo prometido e tudo mudará. O homem se tornará iluminado e isso deverá trazer paz, porque seremos de uma ordem superior e passaremos de consumir os outros para fazer parte do todo. Veremos essa mudança. O tempo prometido que você tanto almeja acontecerá quando coletivamente as forças de campo da dinâmica deste planeta se equilibrarem com a alma do planeta. O homem não está feliz com o planeta e o planeta não está feliz com seus cidadãos. Isso mudará e o planeta dará a seus cidadãos a energia que lhes falta, que os leva a matar outros por causa dela. Ele alimentará todos os seus cidadãos e isso trará paz, novos conhecimentos e novos entendimentos e uma nova revolução e evolução na vida de todo cidadão deste planeta, incluindo os animais, as plantas e tudo mais. Toda a vida neste planeta é como uma célula no corpo do homem e cada célula tem sua própria alma. Coletivamente, todas elas criam a alma da fisicalidade do planeta e criam um tempo. E quando todas elas se equilibrarem com o tempo da alma deste planeta, elas criarão o tempo prometido. Este tempo está muito próximo. Há razões e sinais que mostram que ele está próximo. Não importa se você atingir seu ciclo de meio tempo ou morrer antes que isso aconteça, você será iluminado pela mudança, porque você ainda estará conectado e ainda alimentará sua energia para este planeta. Você é parte da interação coletiva dos campos que criam o tempo neste planeta. Você estará ciente da mudança. Quando você transforma a matéria em gás, você altera a condição dos parâmetros das energias da alma e da fisicalidade do homem. É o mesmo quando você transforma um átomo de cobre em gás de cobre. Quando você come uma maçã, ela passa de matéria sólida para energia e então faz o homem se mover. Observei muito claramente que o ciclo da vida neste planeta está nesse processo de se transformar em energia como um gás faz. Até que ponto veremos essa mudança? Isso depende da iluminação do homem e de como entramos no novo ciclo de conhecimento e compreensão. Toda a vida neste planeta será elevada. Não é apenas porque eu digo isso, é porque vemos os indícios disso. Todos os indicadores apontam nessa direção. O conhecimento do homem e toda a estrutura planetária estão se movendo nessa direção. Está passando por esse obstáculo, por esse passo para elevação e compreensão. Há uma nova energia que iluminará toda a humanidade. Vimos os sinais da mudança no comportamento dos animais nos últimos 12 meses. Também vemos isso no comportamento da humanidade de muitas maneiras. As árvores e arbustos mudaram de posição e há mudanças nas condições atmosféricas. Vemos a mudança na maneira como o planeta está respirando. No passado, uma das mudanças veio através de um meteoro e dizem que isso levou à extinção dos dinossauros. Desta vez, os santuários internos deste planeta criarão um novo tempo. Energias de ordem muito elevada serão liberadas e isso iluminará todo o planeta. Essa iluminação ocorrerá quando o homem parar de matar e compreender o processo da criação. Nesse processo, chegaremos a uma nova compreensão na qual o estado da matéria e o ser tangível se tornarão irrelevantes e toda existência se tornará relevante para nós e nos importaremos quando pisarmos no chão sobre o que pisamos. Não mataremos nenhuma criatura viva. Quando o homem amadurecer, ele nem mesmo matará um mosquito. Os mosquitos não nos picarão porque receberão energia suficiente do ambiente. As mulheres elas não vão pular de uma cadeira quando virem uma aranha, porque saberão que ela não lhes fará mal e poderão então apreciar a sua beleza. Veremos uma evolução na ciência. Essa mudança está chegando. Então não deixe que pequenas coisas o incomodem, nem as guerras e conflitos, e nem mesmo as coisas bonitas o distraiam. Todas essas coisas estão acontecendo para preparar o terreno para aquele dia final, quando o homem amadurecer, e todos os seres vivos deste planeta, desde os peixes e animais até as plantas, serão iluminados e todos receberão energia suficiente. Da forma como nosso planeta está estruturado agora, nossa fome nunca acaba. Isso se deve à forma como os campos magnéticos e gravitacionais do planeta estão estruturados. A gravidade está girando e está tirando energia de nós. Então, se quisermos nos mover, precisamos de energia para isso. Quanto mais energia sugada, menos energia resta para o sangue. Não é que vai flutuar, mas sim que nos adaptaremos às novas condições. Nossas células não precisarão desse apego. O planeta nos deixará ir, se quisermos. E a evolução da ciência significa compreender a criação. Anteriormente eu disse que alguns dos animais de uma área estavam se movendo na direção oposta à sua migração normal. Vemos isso em muitas criaturas, como os peixes que mudaram as direções de migração. Em algumas partes, até mesmo as árvores mudaram sua direção de movimento. A humanidade também se moverá em uma direção diferente à medida que esses campos começarem a interagir e nos iluminar. Veremos erupções massivas, que são a energia do centro saindo e se adicionando à sua atmosfera, que então é absorvida por nós e por todas as coisas criadas. Isso aponta para algo muito claro. Compreender a criação do tempo nos levará ao próximo ponto, que é: onde está a emoção deste planeta que conecta a emoção do homem, suas coisas criadas e a estrutura do planeta? Isso trará iluminação. Será que este planeta se moveria para nos salvar? Será que este planeta liberaria energia interna para aumentar a energia para iluminar o conhecimento de todas as coisas criadas? De certa forma, é como uma mãe liberando energia para seus filhos. Parece que isso está prestes a acontecer. Vemos muitos indícios de que isso vai acontecer. Mas não vamos profetizar, porque esse ciclo pode ser amanhã, no próximo mês, no próximo ano ou daqui a 10 anos. Há indícios muito claros de que esse processo já começou. E será que a humanidade está prestes a testemunhar uma das maiores mudanças neste sistema planetário? Em nosso futuro como cidadãos da alma deste planeta, estamos prontos para dar o próximo passo e nos tornarmos parte da totalidade da criação e da comunidade universal? Será que o tempo foi criado para que a alma e a alma da fisicalidade deste planeta se alinhassem e criassem essa partida? Isso trará um novo ciclo de conhecimento e iluminação e um tipo diferente de vida. O planeta assumirá a responsabilidade de cuidar de seus filhos e do que está ligado a ele, onde até agora ele os ignorou. O que a humanidade pode fazer para acelerar esse processo? Todos os ensinamentos do passado, incluindo todos os profetas e outros mestres, nos prepararam para essa iluminação e mudança. Vamos duvidar e questionar isso? Ou vamos ver e aceitar que tudo mudou? Será que chegará o momento em que poderemos alimentar o cidadão deste planeta através de seu próprio amor? Por que este planeta tem tanta raiva e quer destruir tudo o que criou? Seja a vida do homem ou qualquer outro ciclo que ele pisoteia. Podemos usar nossa respiração para equilibrar a alma do homem e a alma da fisicalidade para trazer a separação. O planeta também pode. Mas desta vez, os cidadãos deste planeta se iluminariam ou teriam sua luz apagada? A alma faz isso com a dimensão da fisicalidade quando parte na morte. Há uma grande questão que um dia a humanidade terá que responder. Será que podemos fazer alguma coisa para acelerar esse processo e aproximar o momento da separação muito mais do que o homem jamais imaginou? Será que podemos alimentar o homem através de um sistema para que ele não mate e isso permita que sua vida se expanda e encontre seu equilíbrio com isso? O tempo físico de sua paz se equilibrará com o tempo da alma deste planeta. Então o homem e os animais não matarão para comer. A alma da fisicalidade do planeta encontrará seu equilíbrio e com isso todos nós mudaremos. O que chamamos de tempo do leite-mel é para recebermos as energias que nos permitem ser felizes com quem e o que somos, sem ter que destruir outra vida. Correremos para mudar o tempo da iluminação? Espero que em breve vocês, como buscadores de conhecimento, compreendam o propósito do ensinamento de hoje. Não profetizamos, mas vemos os sinais. Mas será que estamos prontos para essa mudança e prontos para aceitar um novo tempo? Podemos contemplar como isso será? Nos próximos dias, faremos um anúncio para começar a estabelecer a estrutura da nova ordem mundial, mas de uma maneira totalmente diferente daquela que vocês estão acostumados. As mudanças que traremos tirarão o fardo de viver e sofrer para sobreviver. Será um prazer estar vivo. Para que isso aconteça, cabe a vocês, buscadores de conhecimento, espalhar o novo conhecimento para que ele se espalhe rapidamente. Com a mudança, não importará se você é uma criança nascida em aldeias remotas de uma nação ou nos palácios de reinos, e todos terão a mesma segurança de vida. Todas as necessidades de vida devem ser atendidas desde o nascimento e não mais tarde na vida. Tornaremos a vida bela desde o momento do nascimento. A mãe não terá que se preocupar em como alimentar e vestir o seu filho. Em vez de começar a vida na pobreza, ela começará na riqueza. E isso trará uma atitude e um estilo de vida diferentes para a humanidade. Em muito pouco tempo traçaremos o caminho para que isso aconteça. Não são meses, mas horas e dias. Toda a humanidade será responsável para que todas as crianças nascidas tenham uma vida próspera. Mudaremos o tempo e teremos crianças e um mundo pacíficos. Não sou um sonhador, porque já comecei a preparar isso para que aconteça, e vocês, buscadores de conhecimento, estiveram lá. Vamos mudar o tempo, e nenhuma criança nascerá na pobreza, e nenhuma pessoa morrerá de pobreza. Espero que na próxima semana eu possa explicar exatamente como isso vai funcionar. Vamos trazer uma alma pacífica para o homem. Através da elevação, vamos equilibrar o tempo do homem com a alma do tempo do planeta, e isso trará mudança. Não é mais espalhar ganhos nos rios e oceanos e mudar a emoção para trazer a iluminação e a paz. Quanto mais os humanos roubam uns dos outros para viver, mais arrogantes nos tornamos. E então os líderes culpam aqueles que roubamos, dizendo que a culpa é deles e tudo mais. Nós tiramos dos outros porque podemos, eles falam. E então criamos reinados para poder justificar isso. Criamos nações para se tornarem nações de ladrões, porque roubar é o nosso hábito. Então culpamos aqueles de quem roubamos, dizendo que a culpa é deles e que eles fizeram algo errado porque não os deixaram destruí-los e governá-los. Alguns de vocês já fazem parte dessa nova estrutura de mudança sem vocês saberem. Vocês queriam fazer parte dela. Desta vez, mudamos a emoção e isso trará o equilíbrio entre o tempo físico e o tempo da alma e alma da fisicalidade deste planeta. Todos eles serão sincronizados em um só. Isso é o que chamamos de tempo prometido. Todas as crianças, desde o nascimento, serão a riqueza da humanidade e não um fardo para a humanidade, os pais ou a sociedade. É preciso muito planejamento e trabalho, mas alguém tem que colocar o primeiro tijolo para começar a construir o muro. Estamos colocando isso coletivamente, criando um novo tempo. Então veremos como o tempo mudará o homem. O homem terá que aprender a ser gentil consigo mesmo. Como a humanidade aceitará essa mudança? Aprenderemos a lidar com a criação de nossas próprias vidas da maneira certa. Agora é hora dessa mudança, que mudará a emoção entre toda a estrutura e trará iluminação. A questão será: precisamos de um emprego para viver ou vivemos pela alegria de viver? O filhote de um cão morre de fome porque o pai não vai trabalhar? Então por que o filho do homem deveria ser forçado a isso? Em vez de se esforçar e trabalhar apenas para viver, o homem viverá para aproveitar a vida. Estamos mudando a emoção do homem para criar uma nova dimensão do tempo neste planeta. O novo tempo virá da interação da alma e da alma da fisicalidade deste planeta. Esta é a evolução e a revolução na ciência do homem. Não nascemos para ser pobres. Não importa quem somos, se nascemos de pais ricos ou não. Nascemos apenas para desfrutar da vida e traremos essa mudança para a emoção. Todos nós fazemos parte dessa mudança. Alcançamos este tempo prometido através da alma e através do sofrimento por todas as mortes que causamos uns aos outros coletivamente. Não haverá necessidade de guerras, pois ninguém poderá roubar nada de ninguém. Não haverá necessidade de realeza, pois todos serão iguais desde o nascimento. Faremos isso mudando a emoção. O dia prometido está chegando. Cabe a nós concretizar isso. Não é amanhã. É quando nos esforçarmos coletivamente para trazer a mudança na emoção do homem. Porque o lugar, a posição e a posse não mudarão. Podemos mudar a emoção e elevá-la à iluminação. A iluminação é um nível de campo que mudará a totalidade do homem através da posse. Então o homem e o planeta encontrarão a paz. O fluxo de um novo conhecimento na ciência e na tecnologia trará uma nova dimensão para a humanidade. Colocaremos sistemas de satélites para alimentar todo o planeta através da transferência de energia. Não importa onde você esteja no planeta, você ainda receberá os campos nas profundezas do subsolo, nas profundezas do oceano ou no topo das colinas mais altas, todos receberão o mesmo. Parte desse processo começou com o ensinamento de hoje, sem que vocês soubessem o que está acontecendo com vocês. Podemos trazer esse leite e mel para a mesa através do avanço da tecnologia e da ciência. É por isso que publicamos abertamente nossas patentes e não tentamos escondê-las e protegê-las para que outros não as copiassem. Nós as disponibilizamos para todos. Usamos a estrutura das patentes para divulgar o conhecimento de uma só vez. Agora usamos o sistema de comunicação do homem para alimentar todo o planeta. É o mesmo processo. Nós os alimentamos em segundo plano enquanto vocês ouvem música em primeiro plano. A energia irá para todos os seres vivos deste planeta. Esta é a razão pela qual colocamos agora esta imagem do mel na tela. Já chegamos até vocês sem que vocês soubessem. Quando vocês veem a imagem na tela que está lá há 30 minutos, vocês podem pensar que é apenas mel ali. Mas todos vocês estão sendo alimentados há meia hora. Vocês receberam os campos. E algum de vocês provou ou desejou mel? Ou foi apenas mais uma imagem ali? Se vocês estão apenas ouvindo sem imagem, algum de vocês sentiu o mel? A imagem do mel desencadeou um novo ciclo de tempo em vocês? 15 minutos antes de mostrarmos a imagem pela primeira vez, começamos a alimentá-los com mel em segundo plano. Transmutamos a energia em todo o planeta, porque vocês estão ouvindo este ensinamento em todos os cantos do planeta. Agora vocês entendem como podemos alimentar a humanidade com facilidade. Nos conte como vocês se sentem nos próximos dias. O mel tem o mesmo sabor para vocês agora do que tinha antes neste ensinamento? Vocês sentem que foram alimentados com o mel? Vocês estavam com fome antes de virem para o ensinamento? E você ainda está com fome agora? criamos um novo tempo para alimentar as centenas de milhares de vocês que estão ouvindo agora ao mesmo tempo em todo o mundo. E quanto custou? Por que o homem mata por energia para viver, quando a nova tecnologia é tão simples alimentar todos de forma livre e gratuita aqui? Quando você olhou para esta foto, será que você sentiu o gosto do mel? Você desejou ou se levantou para pegar um mel para comer? Vocês não sabem o que estamos fazendo com vocês hoje. Tocamos todos os sentidos do seu ser hoje. Vocês vieram para a aula errada ou talvez tenham vindo para a aula certa, porque a mudança começou agora. Este é o começo da derrota do mundo através dos canais de comunicação. E vocês são as cobaias para o primeiro teste. Havia uma razão para isso e nós simplesmente não queríamos fazer isso pelas suas costas. Começamos a alimentá-los com mel 15 minutos antes de mostrar a imagem. Talvez nas próximas sessões vamos alimentá-los com coisas diferentes. Vamos estimular todas as essências da mudança no homem. Começou o tempo em que não vai custar dinheiro para viver e comer. A Terra será um lugar onde nascemos com a riqueza do planeta como energia e não com a riqueza do planeta onde temos que matar por ela. Os ensinamentos serão assim a partir de agora. Vamos mudar o tempo. Foi através de sua ajuda que você nos trouxe esse conhecimento e tecnologia, e agora vamos combinar as tecnologias disponíveis neste momento com as comunicações via satélite e, através delas, transferir energia. A energia que você está sentindo agora é como alimentamos os palestinos antes. Estamos levando o homem a uma nova dimensão. Talvez você não queira mel o tempo todo. Então vamos configurar os aplicativos da Fundação Cash e você receberá o que quiser através do seu telefone. Por exemplo, se você quiser uma maçã, mantemos a energia de uma maçã na estrutura da Fundação Cash para qualquer pessoa neste planeta que a queira. Então ninguém precisa cortar a maçã e matar a maçã. O mesmo vale para o cordeiro, a carne bovina ou qualquer outra coisa. Podemos mudar o sabor para o que você quiser e você receberá a energia disso. Você pode desejar que seja qualquer sabor que quiser. É tudo a mesma coisa. Seu corpo pega o que precisa dele. Isso faz parte dos 80% de energia que você tira do ambiente e agora está disponível através do desejo do ambiente. Estamos brincando com vocês hoje de tal forma que vocês nem sabem o que está acontecendo ou como isso vai mudar a compreensão da totalidade do trabalho. Podemos mudar todas as emoções do homem e estamos testando todos os sentidos do homem. Agradecemos ao Criador por carregarmos esse conhecimento conosco. Será que os buscadores de conhecimento e o público começarão a vir aos ensinamentos para serem alimentados todas as quintas-feiras? As pessoas virão para serem alimentadas e iluminadas e trazer equilíbrio às emoções da alma do homem e da alma da fisicalidade. Hoje começamos um novo processo e ele ganhará impulso e vocês se tornarão parte da vida da humanidade neste planeta. Alimentaremos o planeta inteiro e o homem não matará por fome, e satisfaremos sua fome por riqueza em muito pouco tempo. Veremos a interação dos campos da criação e a emoção da ganância do homem. É interessante como percebemos através da imagem e podemos brincar com as emoções. Nós demos a vocês mel sem que vocês soubessem, e depois de 15 minutos colocamos a imagem do mel na frente de vocês, e após mais 15 minutos, informamos a vocês sobre o mel. É assim que agimos, sem que vocês saibam, para trazer a mudança. Estamos ensinando a vocês como a mudança virá. A riqueza e a comida serão gratuitas desde o nascimento até o túmulo do homem. O que é mel para mim pode ser no nível da energia uma maçã para você. Minha composição é diferente da sua. Permita que quaisquer animais ou animais de estimação da casa entrem na sala onde você está ouvindo os ensinamentos e observe o comportamento deles. Eles podem não gostar de mel porque aquele animal em particular não come mel. No entanto, ele recebe energia que muda o seu comportamento. Ele pediria mais comida? Se você não consegue observar seu próprio comportamento, observe seus animais. Nenhuma criança deve nascer com fome ou morrer com fome ou ser pobre. Todos terão o suficiente para viver uma vida confortável. Mas se você quiser, você pode trabalhar mais para ter coisas adicionais. Esse é o seu privilégio. Eu trarei essa justiça e já preparamos isso e isso está ativado. A partir de agora, nenhuma criança nascerá com fome e todos serão iguais em riqueza. Todos serão cuidados pelo sistema e pela estrutura que estamos criando. Temos a tecnologia para compensar o que a Terra não forneceu. O que não veio do centro da Terra Agora daremos de cima. Vocês criaram satélites e sistemas de comunicação e agora vamos alimentá-los com eles. Vocês estão imprensados entre eles, então vocês não têm escolha a não ser mudar. Quando há conforto, as coisas mudam. O homem mudará o seu comportamento. Na Áustria, como empregadores, temos que pagar 15 meses de salário por ano. Pagamos impostos enormes e é um dos países mais caros do mundo para se viver. E fazemos fronteira com a Itália, que é quase o oposto. Na Áustria quase não há crime e a Itália tem um alto índice de criminalidade. No Vaticano, vemos muitas pessoas dormindo em caixas de papelão ao redor de Roma. Na Áustria, a nação cuida de seus cidadãos. É assim que a vida do homem deveria ser neste planeta. E a Fundação Cash News iniciou esse processo para todo o planeta por meio do desenvolvimento tecnológico e não da caridade. As melhores coisas que aconteceram à humanidade são os satélites e a criptomoeda. E um dia eu explicarei isso, o porquê disso. Não haverá apego à fisicalidade deste planeta. Nenhuma nação roubará outra nação por causa de seu ouro. Eu estabeleci a base disso para muitos de vocês sem que vocês soubessem. Vocês compraram as moedas cash por 1.000 euros e o pacote de raios cósmicos também por 1.000 euros. E ele contém muito ouro. Agora vocês entendem o que eu fiz por vocês. A moeda cash será a única moeda no mundo que é apoiada pelo ouro. É ouro por energia, não pela fisicalidade. Será a única moeda que será válida em todas as casas, todas as nações e nas mãos de todas as crianças nascidas. Agora vocês entendem como eu os conduzi através disso. Há apenas uma peça do quebra-cabeça que precisa ser adicionada nos próximos dias. Quando concordarmos em lançá-la, ela mudará a emoção de não precisar matar, destruir ou acabar com outra vida para que possamos viver. Como Fundação Cash, hoje estamos mudando o tempo. O tempo do mel, da paz e da mudança, chegou, e nenhum homem neste planeta deveria ser mais pobre. Quantos de vocês receberam uma bola de raios cósmicos da Fundação Cash como presente? Cada grama de ouro, mais um raio cósmico, vale 1.000 euros, então 1 quilo significa 1 milhão de euros. O ouro nem mesmo tem esse valor alto. Vocês se esforçaram para dar o passo para trazer a mudança e agora vocês recebem essa mudança. Porque quando vocês seguram a bola de raios cósmicos em ambas as mãos, vocês sentem energia. É um prazer que o ouro físico não lhes dá. Emocionalmente, energeticamente, você está sendo alimentado. E isso é o que o ouro é. Nós começamos esse processo. Hoje começamos um novo ciclo de ensinamento sobre como podemos tocar cada essência de cada sentido que você tem como buscador de conhecimento. Nos últimos minutos, vocês viram o mel e a lavanda. Nós adicionamos os campos de lavanda 15 minutos antes de colocarmos a foto. Através da energia dos campos, nós já os alimentamos. E algum de vocês sentiu algum cheiro ou teve uma mudança de emoção que esse cheiro traz? Vocês sentiram isso antes de verem a foto? Agora vocês entendem. No primeiro, alimentamos vocês com comida e no segundo com o cheiro, que é uma das causas da morte. Quando o homem sente o cheiro da comida, ele sente fome. Brincamos com a dimensão da energia, comida e cheiro. O que é necessário para o homem para que o homem mude? Quanto tempo levará para que o homem mude? Será que mais de vocês verão os ensinamentos na próxima semana e nas semanas seguintes? Será que quinta-feira será o único dia em que vocês serão alimentados? Ou ainda teremos que acordar religiosamente às 7 horas para o café da manhã, ao meio-dia para o almoço e às 6 horas para o jantar? O comedor de carne, ele mata um e divide o corpo entre muitos. O vegetariano fica feliz por não compartilhar e diz que matou todos os milhares de seres do arroz sozinho. Então ele pensa consigo mesmo que ele é muito pacífico porque não matou ninguém. O mel é para alimentar a essência da alegria e o outro é o cheiro. No espaço, o cheiro nos levaria a matar? Aqui colhemos uma maçã de uma árvore, lá colheremos uma vida da árvore do universo. Não estamos educando vocês, estamos mudando vocês através da essência de sua própria criação, usando satélites mais modernos, telefones celulares e computadores caros. Até que ponto a humanidade irá para adotar a nova tecnologia de converter a energia dos alimentos em energia do homem? Até que ponto iríamos para entender a mudança? Não devemos comprometer nossa própria vida tirando a vida de outros. Seja você vegetariano, vegano ou comedor de carne, tudo isso é matança igual. Perderemos nossa obesidade ao nos alimentarmos nos campos do universo? Como passageiros do universo, perderemos gradualmente nosso estômago e intestinos? Há muitas coisas que mudarão em nossa vida. Será que empurramos a humanidade a partir de hoje para criar um novo tempo? Nas próximas semanas, observe seu comportamento em relação à comida e o comportamento de você mesmo e das pessoas ao seu redor. Se seu gato estiver na sala com você, observe como seu comportamento muda, assim como o peixe no aquário, se ele estiver na mesma sala. Até que ponto a humanidade e as coisas criadas neste planeta estão prontas para a mudança? Porque a mudança está bem diante de você, e você não pode parar isso. O conhecimento está aqui, agora cabe a vocês brincar com ele. Vocês foram rápidos em fazer as magraves para economizar eletricidade. Eu me pergunto quão rápido vocês serão para receber essa energia. Mas vocês ainda não sabem como converter isso em energia, porque nós não ensinamos isso a vocês. Venham pegar a comida de graça. Quanto tempo a energia vai durar? Um dia ou uma semana? O cheiro satisfez vocês? Eu escolhi lavanda por um motivo especial. E quantos de vocês vão parar de fumar, ficar em paz e se livrar de suas infecções? Esse processo vai continuar. Agora que vocês entendem como funciona, quantos de vocês conseguem adivinhar qual será a próxima energia? Estão sentindo algum gosto na boca ou alguma emoção? Porque estamos alimentando vocês agora com algo. Ou vocês estão recebendo energia sem conectar nenhuma entidade? Enquanto ouvem a minha voz, essa entidade está sendo alimentada através do mesmo sistema pelo canal 6 da plataforma ao vivo. Vocês estão recebendo ou pegando? Anote a energia que vocês sentem, ou se sentem alguma coisa. Vocês estão recebendo algo mais além do mel e da lavanda? Uma buscadora de conhecimento aqui diz que ela estava provocando e que ela sente o cheiro e a sensação da laranja. Sr. Cash então diz, você está realmente sentindo a laranja ou apenas nos testando para que lhes digamos? Ou é limão? Vocês têm que esperar mais 7 minutos para ver. Sua alma lhe disse o que você provocou para poder fazer isso? Anote o que você sente e cheira. É assim que mudamos o tempo. As pessoas vão sentar-se com seus celulares para serem alimentadas e elevar a alma do homem? Ainda há um problema muito grande com esse sistema porque está no estado da matéria e a eletrônica interfere nos campos no resto. Será melhor quando tivermos sistemas de comunicação de plasma, então não haverá mais interferência e a energia será pura. Isso nos levará na direção de compreendermos a nós mesmos. Ao nos alimentarmos através dos campos do universo, mudaremos a força da alma do homem e da alma da fisicalidade e o tempo mudará. Quando o homem não mata, ele vive por séculos. Quando matamos outros, nossas vidas são mais curtas por causa das doenças e do que causamos a nós mesmos. Devemos nos perguntar uma única coisa. Por que mudamos nossa meia vida, o tempo de morte, matando outros, quando podemos acessar energia universal e viver para sempre? Se não gerimos veneno, não podemos morrer envenenados. Este é o segredo que tem sido escondido do homem. Mas o homem não tem solução para isso. Ele não tem nada que substitua a matança. Mas será que precisamos mesmo de mel, lavanda ou qualquer outra coisa quando podemos acessar a energia universal e viver por milhares de anos? De certa forma, nós provocamos a nossa própria morte ao acabar com outra vida por meio de nossa escolha alimentar. Dizemos que queremos ser jovens, mas sabemos que a causa disso é porque estamos matando. Absorvemos energias que não se misturam e combinam com nossa energia. E é isso que acontece. Então morremos em menos de 100 anos. Já que o suicídio é proibido, por que o homem se mata a cada garfada de comida? Não sabemos que o desejo e a emoção de energia são suficientes para manter nossa fisicalidade sem precisar matar por isso? Os alienígenas que você vê no espaço, eles não têm bocas ou estômagos e se comunicam através da emoção da fisicalidade da alma ou do corpo. Pergunte a eles quanto tempo eles vivem. Mas lembre-se de que eles não têm o tempo humano. No tempo deles, eles estão lá há milhões de anos. A cor da pele mostra a intenção do homem. Qual é o futuro da humanidade? Por que nos matamos comendo comida? Encurtamos nossas vidas e depois dizemos que queremos viver mais? Com um novo entendimento, criaremos uma nova dimensão para compreender qual é a verdadeira posição de nossas vidas e qual deve ser o nosso próximo passo. Chegaremos a compreender que nós mesmos somos a causa de nossa própria morte. Então aprenderemos a absorver as energias do universo. Quando os 15 minutos terminaram, o suco de laranja então apareceu na tela aqui nessa parte do workshop. Então a buscadora de conhecimento ela estava certa. Ela sentiu o gosto do suco de laranja antes de saber disso. Sr. Orquestra diz, a alma sabia? Testamos sua fome com o mel, seu olfato com a lavanda e sua sede com o suco de laranja. Se você pode ter isso de graça, então por que você encurta sua vida matando os outros? A humanidade será gentil consigo mesma e criará uma nova condição para sua vida? Temos a ciência e a tecnologia para fazer isso. A moeda universal é a moeda de fluxo cash, onde você nasce rico, não pelo nome, mas por ter toda a energia necessária para viver uma vida confortável. Nós estruturamos isso e, pela demanda das pessoas, vocês vão colocar isso em operação de uma maneira muito suave. Estamos todos aqui para servir, mas da maneira certa. Esperamos que tenham aproveitado o tempo desta manhã. E me pergunto como serão os cafés da manhã, os almoços, jantares, suas emoções e cheiros nos próximos dias e meses. Observe o que o gato come também. Mudamos sua meia vida. Aqui nessa parte do workshop é passado um vídeo de 12 minutos de aniversário que foi feito pela comunidade brasileira para o Sr. Cash, e buscadores de conhecimento de todo mundo compartilham seus desejos. Fim da parte 1 do Índice Rápido do Workshop 601. Bom, o Sr. Cash então ele agradece pelo vídeo e agradece a todos pelo amor e carinho. Estamos tentando trazer a mudança e não é fácil. Muitos de vocês sofreram e muitos de nós sofremos para ver essa mudança acontecer. Mas não será fácil porque a ganância do homem é muito maior do que a paz do homem. Esperamos conseguir porque estamos no caminho certo para trazer a mudança. Esperamos ver a mudança. Certamente acontecerá durante a minha vida, quando nenhum homem matará. Recentemente vimos o início disso com um belo líder mundial. Um jovem presidente africano apreendeu 40 caminhões carregados de munição com armas e 5 milhões de balas. Suas ações mostraram a maturidade do homem da nação. Ele mandou derreter tudo e transformou tudo em um sino para uma escola, para ser usado para ensinar o homem. É para isso que estamos caminhando. Estamos transformando ferramentas de guerra em educação e paz. Burkina Faso está traçando o caminho com a geração jovem que anseia por mudanças e tem o seu próprio entendimento. Estamos aqui para trazer as ferramentas e a estrutura necessárias por meio da ciência e da tecnologia, que mudaram muitas coisas. Este é o começo, e esperamos que a maioria de nós veja o tempo prometido em nossa vida. Não esperamos, sabemos que veremos o tempo prometido. Isso acontecerá em um tempo muito mais curto do que imaginávamos, mesmo que agora pareça caótico. Sempre há uma tempestade antes da calmaria, e a calmaria será a paz. Chegou ao ponto em que agora todos os cães estão latindo e todos estão se atacando agora dizendo que vão usar armas nucleares e destruir o planeta. Quando se acalmar, eles decidirão se livrar de tudo isso. Temos que ser maduros para continuar a permanecer firmes e esperamos que na próxima semana traremos algumas surpresas onde começaremos a mudança. Isso será feito pelos buscadores de conhecimento que estão trabalhando de diferentes maneiras nos bastidores para que isso aconteça. O ensinamento de hoje foi o início onde começamos a alimentá-los. A tecnologia precisa ser amadurecida e compreendida por todos nós. Nem todos precisam ter uma unidade em casa. É como eu disse há cerca de 20 anos, com dois celulares podemos mudar o curso da humanidade. Um é para manter o homem se comunicando e o outro é para entender como voar através da alma. Muito obrigado, foi lindo. E espero que em apenas mais alguns aniversários veremos a paz mundial através da mudança na ciência e na tecnologia. Recentemente tenho discutido muito sobre isso. Vimos muitas armas assassinadas em massa e governos que estão desenvolvendo sistemas mais recentes para matar uns aos outros em diferentes partes do mundo. Mas assim como amadurecemos na África, amadureceremos no resto do mundo muito em breve. Espero que este ano vejamos mais líderes mundiais compreendendo que não precisamos de guerra e precisamos de paz. Vamos definir o curso para a mudança e vocês compreenderão muito em breve. Pergunta para o Sr. Cash. Recentemente os cientistas determinaram que até mesmo répteis, insetos e peixes são seres sencientes, porque eles podem sentir. Isso fará com que muitas das leis e a maneira como interagimos com outros seres neste planeta mudem. Dizem que até mesmo os rios têm direitos agora e têm direito de fluir para onde quiserem. Esse processo em direção à paz parece estar se acelerando a cada dia aqui. Quantos sistemas da Fundação Cash com os quais você está trabalhando estão acelerando e afetando esse processo? É de forma significativa ou insignificante? É apenas para os buscadores de conhecimento ou para todos os outros? Você poderia explicar isso um pouco mais? Sr. Cash responde, somos nós a causa disso ou apenas demos o pontapé inicial? É devido ao nosso desejo que é plasmático de modo que se transfere para todos os outros e para todos os outros lugares? Não somos as únicas pessoas que desejam e trabalham pela paz, mas meu desejo é minha ordem. E há milhares de buscadores de conhecimento e não buscadores de conhecimento que estão contribuindo para esse desejo e ajudando a criar essa posição. Com certeza há um movimento dos campos e energias em direção à paz. É nossa responsabilidade dar o exemplo. Após a Segunda Guerra Mundial, executamos os líderes alemães que iniciaram a guerra, mas celebramos os aviadores que lançaram a bomba em Hiroshima. Não os levamos ao tribunal marcial. Isso porque os aliados venceram e escreveram a história de uma maneira diferente. Na verdade, eles prepararam o cenário para os problemas que temos hoje, com uma nação ameaçando outra com guerra nuclear e tudo mais. É responsabilidade da nação iraniana levar ao tribunal marcial e julgar os líderes mundiais que deliberada e conscientemente atacaram os centros nucleares iranianos. Eles sabiam que, pelas leis da ONU, isso era um ato criminoso. Se não tivéssemos removido milhares de quilos de material nuclear de nossas centrífugas, a cidade de Teerã teria sido aniquilada hoje e centenas de milhares de pessoas teriam sido mortas. Foi um ato deliberado de assassinato em massa. Os líderes mundiais que instigaram isso deveriam ser julgados pela corte marcial e levados ao Tribunal de Direitos Humanos em Haia. Eles cometeram conscientemente um ato de tentativa de genocídio. O homem está caminhando em direção à paz ou está sendo empurrado para a paz? Temos que mostrar quais são os que têm comportamento animal primeiro para saber quem é quem. Será que nossas ações de jogar ganhos nas águas deste planeta e liberar energia de raios cósmicos em massa foram a causa disso? De certa forma, sim. Mas será que podemos amadurecer a ponto de não precisarmos mais fazer isso? Cabe a nós compreender mais e superar novas barreiras. Nas últimas semanas, nunca trabalhei tanto para tentar criar uma condição de proteção para a nação do Irã. E ao mesmo tempo, tentando educar os líderes mundiais sobre o que significa liberar novas energias para trazer mudanças. Todas as coisas que os buscadores de conhecimento estão fazendo para trazer a paz estão conectadas entre si. As pessoas que fazem esses materiais de raios cósmicos são realmente homens de paz. Eles colocam sua emoção, amor e ternura em seu trabalho quando produzem esses materiais. Agora temos materiais de raios cósmicos em todo o planeta e todos eles estão conectados entre si. O ensinamento de hoje foi parte da conexão e alimentação de todos esses plasmas juntos. De certa forma, sem que vocês soubessem, vocês nos pagaram para se tornar essas almas satélites conectando a humanidade. Essas bolas e pacotes de raios cósmicos estão espalhados por todo o globo e estão todos conectados porque vieram da mesma fonte e ambiente e foram feitas com o mesmo amor e cuidado. A mudança vem com o quanto de cuidado eles colocam na produção desses materiais. Todos nós fomos mordidos pelo amor e essa mordida é muito forte e está trazendo a mudança. A alma do homem está conectada com o material que o homem toca e ele alimenta o mundo todo com isso. Um dia vocês entenderão o que fizemos com vocês com essas bolas de raios cósmicos. Isso faz parte da mudança. Aqui o Sr. Cash fala sobre os altos e baixos com os líderes mundiais. Precisamos nos concentrar e, de certa forma, rezar ou dar para a alma desses líderes mundiais para que possamos trazer a mudança. Putin ligou diretamente para Netanyahu e disse-lhe para não jogar sujo. Um homem louco está levando a humanidade à beira da aniquilação e ele gosta disso. Na verdade, ele é mais sádico do que qualquer outra coisa. Algumas pessoas estão se alimentando disso e outras estão tentando se beneficiar disso. A raça humana tem passado por altos e baixos emocionais com as lideranças e temos visto ganância, uso do poder, gentileza e medo. Como disse no ensinamento da semana passada, solicitei ao Ayatollah Khamenei do Irã que permitisse ao Irã vender materiais nucleares a algumas das nações mais importantes do mundo. É uma diplomacia de paz isso, se você entender o como e o porquê disso. É meu maior desejo que ele aceite minha decisão. Isso levará a paz na direção certa. não é por causa da venda de material nuclear, mas sim para acalmar este debate de 20 anos sobre o Irã. Assim poderemos nos concentrar em nosso trabalho pela paz. Eu rezo para que a alma do Ayatollah Khamenei compreenda o que precisa ser feito e as razões por trás disso, e que isso traga mudanças. Também pedimos a todos que rezem para elevar a alma dele a aceitar esta oferta. Temos que analisar os dados de hoje e ver como afetamos vocês e qual é o próximo passo. Tudo se encaixará nas próximas 4 a 6 semanas para criar uma condição para a mudança. Não estávamos prontos para sair e assumir a responsabilidade de criar a condição de paz e alimentar a humanidade com a energia do universo. Hoje é o começo. Talvez na próxima semana alimentemos suas almas sem que vocês saibam e vejamos se vocês podem sentir o sabor da laranja através de sua alma. Agora todos vocês têm raios cósmicos em suas mãos e estão todos conectados. Esse é o nosso satélite universal e funciona através da alma e das energias que estão ocultas de nós, mas estão abertas a todos nós. Vamos ver. Peço a todos vocês, buscadores de conhecimento, que elevem a alma dos líderes mundiais, especialmente o Ayatollah Khamenei do Irã, para que aceite a missão de vender e nos permitam quebrar esse tabu para que 80 milhões não sofram dia e noite por terem avançado na tecnologia. Nunca soube de uma nação que tenha sido punida por ter adquirido conhecimento e tecnologia. Os outros estão se elogiando por terem avançado na mesma tecnologia e a utilizam. Na verdade, eles estão avançando sua natureza animal de matar, e não a humanidade. Pergunta para o Sr. Cash. Na verdade, eu senti o suco de laranja, especialmente a parte aguada, e foi a mesma sensação de quando você transmitiu água para nós em Lins. Parecia que toda a boca estava aguada. Qual é a melhor maneira de todos participarem dessas transmissões semanais que acontecerão todas as semanas agora durante o workshop de buscadores de conhecimento? Só podemos receber através do workshop em inglês ou funciona também através dos canais que estão sendo trazidos para os idiomas locais? Sr. Cash responde. Estamos aprendendo com vocês, buscadores de conhecimento. As pessoas que ouvem as gravações dizem que obtêm o mesmo tipo de efeito que aqueles que participam ao vivo. Estamos aprendendo com vocês quando nos enviam seus depoimentos. Nos informe se vocês estão obtendo os mesmos efeitos quando apenas ouvem as gravações. A emoção do sentido está sendo traduzida para o alemão? E será a mesma coisa que quando eu falo ao vivo? Os tradutores são capazes de transmitir a mesma emoção? Tudo isso é aprendizado para nós. Pergunta para o Sr. Cash, que por favor leia o original para mais informações nessa pergunta aqui. Uma buscadora de conhecimento disse que o Sr. Cash tem o poder de parar qualquer satélite, qualquer tipo de arma neste planeta. Então ela pergunta por que ele está permitindo que todo esse genocídio e mortes aconteçam, especialmente com as atrocidades dos israelenses. Sr. Cash responde. Isso faz parte do processo de aprendizagem e mudança da humanidade. Não é a primeira vez que isso acontece, não será a última. Buscador de conhecimento não pergunta. Então isso significa que existe a possibilidade de não estarmos prontos? Sr. Cash responde. Não é uma possibilidade. Nós não estamos prontos. Aqui o buscador de conhecimento pergunta. E quanto à força do Conselho Universal no nível da alma? Sr. Cash responde. Essa é uma decisão deles, não é? Se for feito sinceramente por eles, será alcançado. Temos que entender a profundidade do significado do que eu digo, caso contrário, são apenas palavras aqui. Se eu te matar, sou um assassino, mas se você se matar, é um suicídio. Esta raça está em uma missão suicida. Em breve vocês entenderão. Eu disse há alguns meses que os navios americanos estão lá para levar os israelenses que estão fugindo. Mas entendo que vemos esse mesmo comportamento de matar com os outros. Quando isso começou, soldados israelenses estupraram e assassinaram seu próprio povo para fazer parecer que foram os palestinos que fizeram isso. O governo tem um código especial que dá ao exército para fazer essas coisas. As ordens para esse código foram dadas por Netanyahu e ele já foi usado várias vezes. Isso significa que mesmo a vida de seu próprio povo não tem valor quando eles querem alcançar algo. Há uma palavra código para essas ações no livro de comando militar israelense. Aqui a buscadora de conhecimento pergunta, como um ser humano pode se comportar assim? Por quê? Sr. Cash responde, não é só com esse sangue. Volte aos chineses antes da Segunda Guerra Mundial, quando 300 mil foram massacrados, se não me engano, em um dia. Os britânicos propositalmente mataram de fome 15 milhões de iranianos. O homem faz essas coisas uns aos outros apenas por causa do poder e da sensação de que pode fazer isso. Isso tem que ser mudado no momento do nascimento e no início da vida. Tem que ser mudado de dentro de nós. Aqui a buscadora de conhecimento pergunta, essas pessoas são humanas? O Sr. Cash responde, sim, são humanas. Aqui o Sr. Cash conta como os sírios foram contratados para massacrar iranianos durante a Revolução. Vimos tudo isso com os outros também. Não se limita a uma nacionalidade ou raça. Séculos atrás, os europeus massacraram os nativos americanos como se fossem animais? Fizemos isso em épocas diferentes, de maneiras diferentes. Antes costumávamos ler sobre isso, mas agora com o sistema de comunicação vemos ao vivo isso. E essa raça tem isso no sangue. Eles são criados assim. Os israelenses que vivem nos Estados Unidos, eles são enviados de volta a Gaza por algumas semanas para caçar palestinos. Eles chamam isso de caçada, como quando os humanos se reúnem para caçar animais. Depois eles voltam para os Estados Unidos e agem como se nada tivesse acontecido. Essa raça está abaixo da poeira e você não pode mudar nada com ela. Com o tempo vamos resolver isso. Não vai demorar muito. Não há nada que você possa fazer com essa raça. Moisés não matou a mesma tribo que o alimentou e o manteve vivo? Que buscador de conhecimento pergunta, a única coisa que podemos fazer é rezar, só isso? Sr. Cash responde, não é só rezar, é compreender e concentrar energia. Você chama isso de rezar, eu chamo de transferência de energia. Tentamos todos os canais possíveis para encontrar uma solução e criar a paz. Mas temos esse idiota e psicopata causando tantos problemas. Ele não faz lavagem cerebral nos outros, em vez disso ele joga a carta judaica. Matá-lo não é a resposta, mas sim como podemos nos livrar desse hábito, dessa linhagem. Não importa se eles são poloneses, iranianos, russos ou qualquer outra coisa, todos se comportam da mesma maneira e não querem entender. Quando se trata de matar, eles simplesmente fazem isso. Mas se isso for feito com eles, então eles dizem, ah, é um holocausto isso, é o fim do mundo para eles. Aqui a buscadora de conhecimento diz, ouvi dizer que os judeus ensinam aos seus filhos que o que estão fazendo em Gaza é certo e que um judeu é igual a 10 mil pessoas de outra raça. O Sr. Cash responde, é, eles são os escolhidos para serem animais, sim. Eles não são escolhidos para serem humanos. Mas depende de como eles agem e a quem isso beneficia. Os governos europeus estão permitindo que os israelenses voltem a Gaza para matar palestinos como se fossem animais de caça e depois retornem à Europa após 2 semanas. Nós cruzamos com esses assassinos nas ruas e os governos permitem isso. Eu conheço um que voltou na última quinta-feira. Pergunta para o Sr. Cash. Aqui o Sr. Cash não entendeu essa pergunta. O buscador de conhecimento está tendo dificuldade em manter a lucidez e o controle durante o processo de transmutação da alma. E ele pergunta, está relacionado ao grau de equilíbrio entre a alma da fisicalidade e a alma do homem? O Sr. Cash responde, está parcialmente relacionado porque estamos no subconsciente. É algo que nunca expliquei antes e falarei sobre isso mais tarde. Quando você sonha e a alma do homem viaja pelo universo, sua alma da fisicalidade está ciente disso e então tenta puxar a alma do homem de volta para si mesma para voltar através das conexões com o corpo e seus movimentos. Quando você sonha, sua condição física o chama de volta. Então você continua com sua vida física ou vai para outro sonho. Durante tudo isso, você ainda vive uma vida dupla. É como um homem com 2 esposas e 2 famílias que não se conhecem. Ele vive de maneira diferente com cada família e em uma família pode ser horrível e na outra um cara legal. É assim que nossa alma vive. Na vida física, temos nossos filhos e podemos ver como eles são. Na vida da alma, ela tem suas próprias conexões. Elas não compartilham todas as conexões entre si. A alma tem seus próprios amigos e vai às festas deles, que são separadas e desconhecidas pela fisicalidade. A razão pela qual você testemunha isso é por causa da transferência de energia. Mas para você, é um estranho ali. A alma existe em uma força de campo diferente e é por isso que a fisicalidade não sabe sobre isso. É por isso que às vezes você sempre sonha com um determinado assunto ou lugar, como chineses ou mexicanos. Você ainda está conectado à mesma alma. Ela vê o que você não vê e está ciente de sua vida física, mas não interfere nela. Ela define os materiais e as situações para sua fisicalidade experimentar. Primeiro você deve determinar se o sonho é da fisicalidade ou da alma. Se for da fisicalidade, está conectado ao cérebro. Quando é um sonho da alma, a sua fisicalidade não o compreende, mas a sua fisicalidade pode puxar a alma de volta para o corpo. Por exemplo, se a esposa dorme em seu braço, a alma da fisicalidade dá um chute na alma do homem para que ela volte e mova o braço. É a posição no cérebro que decide de que maneira dormimos. A alma do homem volta, você move o corpo, então ela volta ao sonho novamente ou você acaba em outro lugar. Se for um sonho físico, então está conectada a alma da fisicalidade e à estrutura física do cérebro. Se for um sonho da alma, então você pode ver seu corpo deitado na cama. É assim que se explica as coisas. Será que a alma do homem olha para a fisicalidade uma última vez antes de partir? Será que ela veria através do mesmo olho que você vê na vida física? Começaremos a ensinar essas coisas muito lentamente, mas então você terá que praticar para ver por si mesmo e entender. Ainda há muitos ensinamentos por vir. Pergunta para o Sr. Cash. Uma vez que nos encontramos fora do corpo, conectados à dimensão da alma, como podemos desenvolver o domínio necessário para decidir conscientemente nosso destino e o momento de retorno ao corpo físico? Sr. Cash responde. Se você sair do corpo, já está prometido e decidido para onde você irá. Aqui o Rick pergunta, podemos aprender coisas, mas não desenvolvemos realmente o domínio uma vez que estamos fora? Sr. Cash responde, aprendemos também quando estamos fora, mas por outro lado, ainda estamos conectados ao corpo. Todos os campos magnéticos estão conectados entre si. Os campos magnéticos da alma da fisicalidade são a sua coleira que o mantém preso à fisicalidade. O chefe pode chamá-lo de volta a qualquer momento, e é por isso que você vê o corpo deitado ali, mas não vê a corda. Não queremos aceitar que estamos presos a uma coleira, e a coleira é muito apertada. E à medida que atravessamos, trazemos as imagens de onde quer que tenhamos ido. Mas isso volta novamente às emoções e à forma como você lida com elas. Você já tentou chutar fisicamente seu campo emocional? Ele se moveu? Eu costumava fazer isso quando eu era muito jovem. Era meu trabalho noturno apenas subir e dar uma olhada. A primeira vez foi assustador, mas depois eu me acostumei. É uma coisa muito fácil e agradável de se fazer. Aprendi a voar com meu braço para ver se conseguia atingir o chão e depois me puxar para cima. Fiz todas essas coisas e tenho certeza de que muitos de vocês que chegam ao nível do desapego também fazem essas coisas. Você vê a fisicalidade lá quando volta de brincar. Estamos presos à alma com os campos magnéticos. É a essência da nossa vida. Este é o início da mudança para a humanidade. Estamos estabelecendo a estrutura. Muito obrigado e até a próxima semana. Fim do Índice Rápido, do Workshop 601.